cante, pois o Senhor consolou o seu povo e remiu Jerusalém, trocando seu mal por todo o seu bem. Clama e canta. Ser gigante, tens que lutar, cantar e vencer. Venceremos em nome de Jesus. Esta bandeira, o símbolo é a cruz. Mesmo morrendo, ao terceiro dia, ressuscitou. Que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65, 24.